Já não sei o que será de nós, já não sei se continuas a gostar de mim. Sou o único que continuo a ser contigo, sempre fui, mas sou teu amigo. Já não sei o que há em nós, um doce. Prefiro estar sem ti, és muito nova, não sabes o que queres. Tens os teus deveres, não me tens a mim, só para te entreteres. Não sou boneco, mal me falas, mal me respondes às SMS. Prefiro te dar desprezo, estou mais que aceso. Não quer ser surpreso, já não sinto nada por ti. Bastou 6 meses para mim, para te esquecer. Por durante 2 anos e meio, a tatu não deveria fazer. Mas era uma prova em como te amava, mas será apagada. Eu sei que foi borrada, mas de mim não tens nada. Só estás no meu caminho, errado. Não quero mais nada, foi só uma desilusão e humilhação. Nem consideração tiveste, trataste-me abaixo de cão. Não sabes o que fizeste, negaste-te a verdade. Dentro da realidade, eu quero é a liberdade. Foi duro, mas continuas assim, não tens futuro. A ganância foi tanta que nem querias ser minha amiga. Tens muito que aprender, rapariga, nem vou ter dor de barriga. Sim, é para ti esta cantiga.